Mas a verdade é que a grande maioria de nós não sabe o que é adorar a Deus. Isso é adorar a Deus com louvor, através do louvor. Isso é meio novo para nós, principalmente para nós assembleanos. Nós somos de um tempo, e eu me criei na igreja, o pai é crente já faz 50 e tantos anos, eu nasci num lar evangélico, e eu sou daquele tempo, de alguns irmãos aqui também eram daquele tempo, que o louvor na igreja congregacional, o chamado corinho, que a gente chamava antes, né? O corinho ele servia para preencher espaço. Então você chamava alguém para cantar, enquanto ele se dirigia de lá até aqui, você cantava um corinho. Você chamava alguém para tirar oferta, enquanto ele se dirigia de lá para cá, você cantava um corinho. E era válido, claro que era válido, mas era alguma coisa assim como para preencher um espaço mesmo. E o tema aqui, né, Salmo 149, versículo 6, esteja na sua boca os altos louvores de Deus, é muito interessante, porque estar na nossa boca os altos louvores de Deus implica em algo diferente um pouco. Implica em louvar, realmente. Implica em expressar um sentimento que sai do coração. E talvez os nossos co-irmãos de outras denominações começaram mais cedo, talvez não, com certeza, começaram mais cedo a desenvolver um período de adoração, um período onde a gente chama, vamos fazer agora uma ministração de louvor. Isso tem causado também uma grande preocupação das pessoas, porque às vezes você convida alguém para ir na sua igreja, pastor, e ele diz assim, eu sou um ministro de louvor. Só que a maioria dos pastores que convidam, ele confunde o ministro de louvor com o cantor, ele acha que ele é cantor. E o cantor não é o ministro de louvor, pelo menos não é para ser. E aí o ministro de louvor chega lá e toma 30 minutos do culto. Aí o pastor fala assim, mas eu chamei o rapaz para cantar. E vem aqui e me toma 30 minutos do culto. Isso é para a palavra, e agora? Como é que vai ficar a palavra? Mas ele disse que ele era um ministro de louvor, ele não disse que ele era um cantor. E como ministro de louvor, se nós fomos pôr a etimologia dessa palavra, não seria necessária a mensagem, ele vai ministrar cantando, ele vai pregar cantando. Então seria esse o termo correto, acertar com ele para que ele venha ministrar cantando. Ele é o ministro de louvor, é ele que vai ministrar a palavra através do louvor, papel que os levitas do louvor desempenhavam lá no Antigo Testamento. E às vezes, esses dias eu fui numa igreja e o pastor estava escandalizado. E ele disse, eu convidei o rapaz para cantar, o rapaz chegou aqui e ficou 30 minutos cantando. Meu Deus, tomou todo o tempo do pregador. Eu disse, mas pastor, quem era ele? É o fulano, ele disse que é ministro de louvor. Eu não ia falar nada, o pastor tinha convidado o rapaz. É, mas então são termos novos para a gente precisa estar atento para essas coisas, ministro de louvor é ministro de louvor, cantor é cantor, por quê? Porque o cantor geralmente ele vai cantar, ele não sabe nem muito, ele pode até ser um grande cantor, mas ele não tem muita habilidade com as palavras, no interlúdio do hino, por exemplo, ele abaixa a cabeça, aleluia, glória a Deus, às vezes não fala nada, fica esperando acabar o interlúdio para ele entrar de novo. E o ministro de louvor, não, ele vem ministrar, ele vem fazer com que o povo vá à adoração através daquele louvor. Então, realmente, é preciso um tempo maior. Então, quando a gente for conversar sobre isso com quem vai vir, se ele for um ministro de louvor, que realmente a gente possa acertar com isso, de que forma que ele vai cantar. Então, você quer convidar ele só para cantar, se ele é ministro de louvor? Então, diga para ele, ó, irmão, então, mas aqui eu gostaria que o irmão ocupasse 15 minutos, no máximo, aí na sua chamada, 10 minutos e tal, porque senão ele vai se achar no direito de falar um tantão. E a gente, às vezes, como eu disse, não está acostumado, porque geralmente anuncia, irmão fulano vai estar cantando. E ele chega e fala, e põe a igreja em pé, e pá, pá, pá. E aí todo mundo fica, mas chamou para cantar ou para pregar? Mas ele está ministrando, ele está entendendo que ele está fazendo o papel dele. E a igreja não está entendendo o que ele está fazendo. Então, devido a essas conotações. Aí na apostila diz assim, talvez a maioria de nós estejamos longe de sabermos o que é ser, está ali, né? O que é ser um adorador. E muito menos ainda um adorador por excelência. Definição de excelência, bondade, perfeição e expressão de tratamento. No caso aqui, a perfeição. Adorador por excelência é um adorador perfeito. E o que é ser um adorador perfeito? Adorador perfeito, em primeiro lugar, é alguém que vai tocar o coração de Deus. Ele está adorando a quem? Ele está adorando a Deus. Então, se ele está adorando a Deus, ele tem que tocar, em primeiro lugar, o coração de Deus. Se ele tocar o coração de Deus com a sua adoração, Vai ficar bastante simples para ele cantar.